mais um. Não seja mais o que na vida louca se iludiu. No ratatá, moleque, logo a casa caiu. O que o crime te oferece nunca vai pagar. O que vem fácil é bem rápido pra acabar. De todas essas maloqueiros, só uma certeza: caixão lacrado em seu redor, várias velas acesas. Quem vai chorar, quem vai sofrer, isto pago pra ver. Se os moleque que pilhava vão tá com você. Não dá essa, rapá, abre o olho, meu irmão. Os bota tão na cola e só eles têm razão. Prefiro tá com a família, traz uma cerveja. Sonzão é grave, tô de boa, compadre sem treta. Conselho é igual café, só toma quem quer. Só tô tentando te ligar, abre o olho, Zé. Muitos aqui de embalo foram, clique, pum. Espero que você não seja apenas mais um. Véi, não seja mais um. Véi, não seja mais um. Não seja mais um. Véi, não seja mais um. Véi, não seja mais um. No crime, não seja mais um. Véi, não seja mais um. Véi, não seja mais um. Não seja mais um. Véi, não seja mais um. Véi, não seja mais um. No crime, não seja mais um. Não seja um moleque de toca na agência bancária, tomando frente no assalto, empunhando a quadrada, gritando deita, vamos logo, passando os malote. Gerente bom não vai morrer, é só abrir o cofre. Esse tipo de atitude aqui é normal. Molecada não quer caderno, quer um fuzil FAL. Pra derrubar, destroçar, fazer um regaço, botar na reta dos botão e mandar pro saco. É isso que vê na TV, sonha com a zumeirada. Quer ser patrão, poderoso, dono da quebrada. Só que o fim é trágico, não é sempre mágico. Pra cada ação, uma reação, esteja preparado. A sequência é como flash, clic, clac, boom. Espero que pense direito e não seja mais um. Não seja mais um. No crime, não seja mais um.